do meu senhor da Galileia. Põe a mão na mão do meu senhor que acalma o mar. Põe a mão na mão do meu senhor da Galileia. Põe a mão do meu senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe na mão do meu senhor que acalma o mar. Senhor, que acalma o mar.